André Cedeas, ei, o moral de isso é bandido, gato preto, MC Dojo, tá ligado? Daquele jeitão, passando em popopô, eita molesta, oh! Eu vi tua xereca piscando por causa do bico do parafal, parafal. Tô cheio de ódio, ela veio cheio de sede, deslizando legal, aham, que legal. Eu vi tua xereca piscando por causa do bico do parafal, parafal. Tô cheio de ódio, ela veio cheio de sede, deslizando legal, aham, ó, tá legal. Vem, novinha. Rajada por cima da pica, rajada de chata bandida. Hoje eu vou te deixar fudida. Joga na boquinha aí, Dorô, contigo. Vem que minha boca tá cheia de cuspa aqui. Engoli. Meu parceiro, eu tenho aqui CD, já fiz CD. Dá um ponto masticar, vem com essa, pelo menos esse bafo aqui que eu tô aqui de cebola. Daquele jeitão, ó, fugir do cavaco. Eu vi tua xereca piscando por causa do bico do parafal, parafal. Tô cheio de onde ela veio, cheio de sedíssima. Meu amigo, cadê o... Isso é palavrão, hein? Canta! Eu vi tua xereca piscando por causa do bico do parafal. DJ Bebê, solta o som, papai. Oh, tô cheio de onde ela veio, cheio de sede, deslizando legal. É o quê? Oh! Rajada por cima da pica, rajada de chata bandida. Rajada por cima da pica, hoje eu vou te deixar fudida. Alô Romildo, minuto da música, tamo junto. Alô Capoeira, tem que respeitar, papai. Piseiro Cariri, alô Piseiro Oficial, corte vídeos, tem que respeitar. Alô Vídeos Musicais, meu parceiro Matheus, DW Barber Shop.